Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar para você que está ouvindo agora esse programa Caminho Santo, que Deus colocou nas suas mãos uma ferramenta que você pode usar e deve usar para você cortar todo o mal da sua vida, tudo aquilo que vem contra você, que se chama a Palavra de Deus. A Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, porque a Palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você tem a espada da palavra de Deus, você tem a espada do Espírito, e é com essa espada que nós vencemos o mal. Foi com a espada que Davi cortou a cabeça de Golias. 1 Samuel capítulo 17, no verso 51, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e a desembainhou e o matou, cortando-lhe a cabeça. Amados, corte a cabeça daquele gigante que vem contra você, daquela dúvida, daquela enfermidade, daquela dívida. Sai no nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque é a palavra de Deus que vai fazer com que você seja um crente vitorioso. A Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 19, no verso 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E a palavra de Deus diz que Jesus é aquele que monta no cavalo, ele vem como cavaleiro, louvado seja Deus. Capítulo 19, verso 11, eu vi o céu aberto, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça diademas, ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com manto tinto de sangue e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Jesus é aquele que te dá autoridade, porque a própria Bíblia chama o Senhor Jesus Cristo de a Palavra de Deus, e o seu nome se chama Palavra de Deus. Então, use da palavra, corte a cabeça desse gigante que se levantou contra você usando versículos bíblicos, e você vai ver que a vitória virá ao teu encontro no nome do Senhor Jesus. Vamos orar com o pastor Hélder. Desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar, meus amados. Deus, derrama da tua graça e do teu poder. Ilumine mentes e corações neste dia. Pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, nós queremos repreender o devorador, pedindo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa fazer resplandecer a Tua glória, que o Senhor possa fazer, Pai, que a Tua presença grandiosa e magnífica se manifeste em cada coração, em cada alma. Deus, faça algo grande neste dia. Derrama, Senhor, do Teu Espírito de uma maneira abundante, porque agindo o Senhor, quem pedirá? Nós pedimos também, Pai, que o Senhor coloque em cada coração, Senhor, o propósito e o desejo de ser fiel a Ti nos dízimos e ofertas, porque o Senhor nos garante que repreenderá o devorador. Que assim seja, então, Senhor, na vida de todos que nos ouvem neste momento. E Deus, traga este pão de cada dia, fazendo com que o Senhor se manifeste de uma maneira abundante, graciosa e poderosa. E nós te agradecemos, Papai, porque o Senhor é o Deus que multiplicou a farinha e o azeite daquela viúva de Sarepta. Que assim seja nas nossas vidas, neste dia e a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Tua presença, Senhor.

acreditar. Tua presença é um lugar onde eu quero habitar. Bendito seja o nome de Deus. Nós recebemos aqui da Mina Rodrigues Maranhão a mensagem: pastor, tenho um problema há mais de 20 anos, um desgaste nas vértebras da coluna e sinto muitas dores. Por isso estou pedindo oração. Meu casamento de 41 anos foi desfeito. Meu marido me deixou por uma mulher mais nova. Já está com 3 anos. Muitas pessoas dizem que ele vai voltar. Não acredito. Mas para Deus nada é impossível. O que você acha? Ore por mim. Minha amada, eu rogo pelo poder do Altíssimo, para que você seja suprida e saciada na presença de Deus. Que a presença de Deus se manifeste de uma maneira grande e maravilhosa. E que haja uma cura nas tuas vértebras. Que o Senhor hoje faça um milagre na tua vida. E eu quero abençoar também todas as pessoas que estão com problemas na coluna. Deus, mande anjos, ministradores em cada lar que nos ouve neste momento, para revelar a tua grandeza e o teu poder, eu que te peço, em nome de Jesus. Minha amada, em relação se o seu marido vai voltar ou não, é o que eu acho, a minha resposta é muito simples. Se foi Deus que disse, ele vai voltar. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. A Bíblia diz para a gente não julgar o profeta, mas a profecia. Então, eu não posso aqui dizer se eu acho que vai ou não vai voltar. Eu posso dizer que se foi Deus que falou, ele vai voltar. Agora, o que nós podemos fazer é julgar a profecia. E como que nós julgamos a profecia? Pela própria Bíblia. Então, se é uma profecia contrária à palavra de Deus, por exemplo, é óbvio que é uma profecia que não vem de Deus. Então, você pode pedir confirmações e testificações, porque Deus não é um Deus de confusão. Agora, Deus honra aqueles que buscam em fé. Então, se coloque na presença de Deus, peça um direcionamento ao Senhor, para que o Senhor não te deixe confundida nem envergonhada. De toda forma, nós rogamos uma restauração também do seu casamento, porque Deus é o Deus da aliança, Deus é o Deus que ama o casamento e abomina, repudia o divórcio. Fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e continue conosco no programa Caminho Santo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando a respeito da vida de Josué, como este homem que era o serviçal de Moisés se tornou um líder, se tornou um homem extremamente respeitado, porque diz a palavra de Deus que o Senhor foi com ele todos os dias da vida dele, assim como foi com Moisés. Ele era um homem fascinante, um homem brilhante, porque ele tinha no seu coração o quê? A fé, a confiança de que o Senhor era com ele. No fim da vida, ele dá uma palavra dura para Israel, falou assim: olha, vocês decidem quem vocês vão seguir. Se Deus, Deus, se Baal, Baal, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele era um homem que tinha a sua identidade firme. Ele sabia quem ele era. Ele sabia para que ele veio. Para conquistar os sonhos, para desfrutar do melhor da terra, para viver uma vida em que ele escreveu a história dele. Não foi outros que escreveram, foi ele. Ele teve a fé suficiente para um dia orar, falou: sol, detenha-te, lua, pare. Ele era um homem que partia para cima, independente das dificuldades, independente ali das tribulações. Ele era um homem quebrantado diante de Deus. Quando Israel foi derrotado numa guerra pequena, a terra se chamava Ai, o nome mesmo já falava ali que era uma tribulação, mas era uma coisa pequena, em que Acã, que era do povo de Israel, roubou ali algumas capas e roubou ali o ouro e enterrou, Israel foi derrotado, ele se quebranta diante do Senhor, mas esse homem, ele tinha ali diante de Deus a fé necessária para vencer. A Bíblia diz no livro lá de 1 João, capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu quero meditar com vocês justamente isso, porque ele, como um homem valente, ele sabia que precisava de fé. A Bíblia diz, Josué, capítulo 1, verso 14, vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, desse lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Queridos, quando Deus te faz um homem valente, quando Deus coloca armas nas suas mãos, é para que você ajude os seus irmãos. E quais são, pastor, você pode me perguntar, as armas que eu tenho para lutar hoje em dia? A palavra de Deus te responde. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. A palavra de Deus mostra aqui, meus amados, que nós temos armas espirituais para destruir fortalezas. E quais são essas fortalezas? Hoje em dia são os pensamentos de dúvidas que as pessoas colocam no seu coração. Você, ao ligar a televisão, você vê algumas notícias, aquilo gera temor no seu coração, a inflação não vai cessar, guerra não sei aonde, violência. Então esses pensamentos, eles são jogados na sua mente e isso cria uma fortaleza. E aí vem, será? Será? Será? Esse será é uma fortaleza que nós temos que quebrar. Romanos capítulo 14, verso 23 diz, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Queridos, quando você duvida, quando no seu coração gera ali um sentimento de dúvida, de insegurança, você tem a sua consciência ali abalada, isso faz com que a sua fé afunde, a dúvida cresça, e a Bíblia diz, tudo o que não provém da fé é pecado. Aí, amados, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé você não vence, mas a palavra de Deus, ela tem sempre uma resposta para mim e para você. Romanos, capítulo 3, verso 22, diz assim, a justiça de Deus, ela é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, traduzindo aqui o que eu li para você em Romanos, capítulo 3, verso 22 ao 24, diz que a justiça de Deus, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. E não há distinção, pois todos pecaram. Só que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, ele comprou aquele script que era de dívida, lá em Colossenses fala isso, que era prejudicial a mim e a você. Por isso a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Você, pela graça, você é perdoado em Jesus. Aí você tem livre acesso diante de Deus, aí você pode orar diante de Deus, porque a oração, ela é uma arma de guerra. Então, não deixe o diabo colocar dúvida no seu coração ou ficar te acusando. No livro de Colossenses, capítulo 2, verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Despojando os principados, as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós temos uma arma de guerra. A cruz, se você olhar ela de cima para baixo, ela é uma cruz. Mas se você inverter, colocar ela de baixo para cima, ela é uma espada. Foi com essa espada, a cruz de Cristo, que nós vencemos, que Jesus venceu e que nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar estudando com vocês semana que vem as outras armas que Jesus colocou nas nossas mãos para que nós venhamos a conquistar. Não perca semana que vem esse programa. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus Cristo e Deus te ama. Louvado seja Deus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Que a presença do Senhor possa inundar o seu ser. Não existe nada melhor e mais sublime do que andar nos caminhos de Deus. Meu amado, o homem sem Deus é pura perdição, é pura ilusão. Este mundo não tem nada de bom a nos oferecer, senão destruição, morte, perseguições. É por isso que o autor sagrado em Eclesiastes diz que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Não existe nada de novo debaixo desse céu ou sobre a terra, porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade na dimensão de não colocar Deus no centro, que o Senhor não é o propósito primário e principal das nossas vidas. Mas quando nós colocamos Deus acima de tudo, então, meus queridos, entenda, acredite, grandes e maravilhosas coisas o Senhor faz por nós. Ah, meus amados, nós estamos falando essa semana inteira sobre o poder da oração, princípios da oração. Nós falávamos da oração do Pai Nosso esses dias, que quando nós oramos, Deus se revela o Deus da provisão que produz descanso quando nós oramos. O Deus da provisão que produz descanso quando oramos. Por isso pedimos o pão de cada dia. O Deus da restauração que produz comunhão quando nós oramos é quando nós pedimos o perdão das nossas ofensas. O Deus do livramento que produz vitória quando nós oramos. Por isso nós pedimos, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Meu amado, você precisa entender que você pode e deve fazer orações curtíssimas. O seu chefe te pergunta alguma coisa e você faz uma oração de um segundo, dois, me dê sabedoria, Senhor, no Espírito. Mas você também pode fazer orações longas de uma hora. O fato é que nós temos que orar com constância. Daniel orava 3 vezes por dia. Os muçulmanos oram 7 vezes ao dia. Eles param absolutamente tudo para orar. E eu fico vendo, meus amados, nós oramos muito pouco. E quem ora pouco recebe pouco. Jesus diz, não recebeis porque não pedis. Então, Jesus também declara todo aquele que permanece nele, a palavra de Deus permanece em nós, pediremos o que quisermos e será nos feito. A oração nos transforma, a oração transforma as circunstâncias, a oração fala onde a gente não fala, a oração tem o poder e a dimensão, meu querido, de transformar circunstâncias. Aquilo que estava perdido por meio da oração, nós alcançamos. Então, meu querido, você precisa orar com constância, entrar em propósito, jejuar, clamar ao Senhor, viver nesta dimensão e você verá a glória de Deus. Não haverá impossível para Deus em todas as suas promessas. Acredite no Senhor, se desnude, se entregue de corpo e alma na presença dEle e você será surpreendido e saciado na presença do Senhor. Nós queremos te motivar a você, até o final do ano, orar 30 minutos por dia. Vale a pena, porque quando nós oramos, nós oxigenamos o nosso espírito, nós fortalecemos o nosso espírito, logo nós enfraquecemos a nossa carne. Então nós vamos viver mais ligados às coisas de Deus, mais ligados às coisas do Espírito, e nós seremos surpreendidos pela presença do Todo-Poderoso. De fato, Deus é maravilhoso. De fato, Deus tem feito coisas maravilhosas àqueles que oram. Ah, eu tenho tantas experiências de oração, meu querido. Como vale a pena estar orando, como vale a pena se entregar na presença do Senhor. A oração é um diálogo com Deus. E o profeta diz, clame a mim te respondei, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas a qual não sabes. Meus amados, minha amada, Deus não apenas responde nossa oração, mas Ele nos revela coisas ocultas e que nós não sabemos. Ele dá sabedoria, discernimento. A gente tem que entender que quando nós trabalhamos, nós estamos produzindo. Mas quando nós oramos, Deus trabalha em nosso favor. Você, quando você ora, é como se você estivesse dando uma procuração a Deus, dizendo, Deus, tenha liberdade, tenha autoridade, tenha o comando de nos orientar, de nos guiar, e você verá o quanto que Deus faz na nossa vida. Eu te abençoo, eu te desafio a você ser um homem e uma mulher de oração, e você será impactado pela glória e a presença de Deus. Faça um propósito, de hoje até o final do mês, do ano, você orar todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia. Fique na paz. E obrigado pelas suas participações. Caminho Santo. Queridos ouvintes, mais uma vez chegamos ao final desse programa. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Deus possa te abençoar. Que você conquiste aquilo pelo qual Deus já colocou no teu coração. Saiba, esse sonho primeiro nasceu no coração de Deus. Deus tem o melhor para você. Bote isso na sua cabeça sempre. Então, queira você o que é bom, queira você o que é melhor. Agora, não é que eu esteja falando para você se endividar, fazer... Não. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Você deseja e aí você vai planejando aos pouquinhos, mas queira sempre o melhor, porque Deus ele tem o melhor para mim e o melhor para você. Não estou falando para você se endividar, não. De novo, estou repetindo. Simplesmente você lutar e você procurar obter aquilo que é o melhor. Outra coisa que você tem que fazer também é se alegrar em Deus. Deus, ele é um Deus de alegria. No livro de Deuteronômio, capítulo 16, no verso 13, diz assim, a festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu, teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita, o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor Deus há de abençoar, há de te abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que muito te alegrarás. Mas diz, 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, e não aparecerá de mãos vazias. Cada um oferecerá na porção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deus mostra aqui, meus amados, que Deus é um Deus de festa, é um Deus que ele gosta de comemorar as vitórias, aquelas conquistas, e diz que parte disso ofereça ao Senhor. Ofereça a Deus como falando, Deus, o Senhor é quem me abençoou, louvado seja o teu nome. Deus, ele gosta disso. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o programa, o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe. Caminho Santo. É, meus amados, estamos terminando mais um programa Caminho Santo. E rogamos a Deus que ele possa te suprir, te saciar e que você seja inundado da presença do Senhor. Meus queridos, que você possa estar interagindo conosco. Acesse pregaçõesevangélicas.com.br. Nós fizemos um filme de 15 minutos do começo da nossa igreja. Gostaria que você entrasse lá, você clicasse lá em mananciais, manancial de bênçãos. E eu sei que isso será edificante na sua vida, porque tem sido na vida de muitas pessoas. Muito obrigado pelas suas participações e até semana que vem, se Deus quiser. Em Cristo Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando.